Deus, o motivo é orar, é cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, nos é forte o meu coração. Sinto amor que nos une então, neste aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, forte o meu coração. Sinto o amor que nos une então.